Irmãos e irmãs, graça e paz, desculpem pelo envio das mensagens picadas, é que meu celular tá só o pó da rabiola, tá bem velho e por isso então tivemos problemas. Mas eu vou deixar com vocês uma breve meditação no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Eu coloquei como título Casa na Rocha. Os discípulos de Jesus são apresentados aqui no texto e foram salvos para testemunhar e não para julgar as pessoas. Quem julgar também será julgado na mesma medida que julgou. Isso é importante porque nós ficamos muito centralizados em pecados morais como prostituição, ou bebedeira, ou outras coisas assim, e assistimos com certa, tranquilidade que dentro das nossas comunidades haja tanto julgamento e isso não pode acontecer. Nós não devemos cobrar de ninguém uma infalibilidade que ninguém tem. O único que não faltou nem pecou foi Jesus de Nazaré. E este que não julgou a ninguém, antes pelo contrário, sempre ofereceu para os pecadores uma oportunidade de começar de novo. Em relação às coisas do reino, tema proposto em segundo lugar, nós não devemos pensar em ser servidos, mas sim em servir. A não ser para aqueles que desprezam ao Senhor Jesus, que rejeitam, escarnecem da palavra do Senhor e do povo do Senhor. Porque o texto diz que ele é santo, a palavra é santa e aquilo que é dele não deve ser dado aos cães. Texto bem forte. Aqui no caso não é julgamento, aqui no caso é a pena pelo desrespeito. Eu tenho insistido com vocês que nós temos que respeitar a todas as pessoas, budistas, hinduístas, muçulmanos, pessoas de todas as confissões e credos, temos que respeitar a humanidade como um todo e da mesma maneira temos que ser respeitados. Os discípulos devem pedir, buscar, bater na porta, porque o Pai lhes dará o que pedirem e acharão o que buscarem. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate na porta, abrir-se-lhe-á. Se o ser humano pecador sabe dar boas coisas aos seus filhos ou a pessoas que ama, muito mais o Senhor dará boas coisas aos que lhe pedirem, principalmente a pessoa do Espírito Santo. Contudo, é necessário manter a fidelidade à aliança com Deus. Nesse sentido, muitas vezes o caminho será por demais estreito, por causa desta aliança. Mas aqueles que abandonarem a fidelidade à aliança com Deus poderão caminhar espaçosamente nesta vida, mas depois serão rejeitados no dia do juízo final e eternamente. Importante fazer um destaque aqui. Nós temos uma aliança com Deus. E o resultado desse comprometimento com Deus faz da nossa vida uma vida com muitas lutas a mais que as outras pessoas. Lutas espirituais, tribulações, provações, zombarias. Mesmo assim, vale a pena guardar a aliança, porque nós viveremos eternamente com Deus. É preciso, portanto, tomar cuidado com aqueles que pregam um evangelho do caminho largo, cheio de facilidades, como se o fato de sermos cristãos minimizasse ou extinguisse as aflições desta vida. Esta mensagem é feita por lobos disfarçados de ovelhas, que querem enganar o povo e tirar proveito disso. Meus irmãos, nunca na história da humanidade nós tivemos tanta multiplicação de conhecimento e tanto acesso às mídias sociais. Essa é uma novidade do final do período moderno, após a Segunda Guerra Mundial. E nós temos então na televisão, no rádio, nós temos na internet muitas programações ditas evangélicas, ditas cristãs, que na verdade mais parecem uma aplicação na bolsa de valores, ou mais parece o anúncio de que quem der mais dinheiro para aquela determinada igreja ou denominação, então esse receberá mais prosperidade, e o povo ansioso por isso acaba caindo nesta cilada. Eu já disse a vocês, vou repetir, que não é pecado algum alguém estudar e trabalhar e conseguir lograr êxito na sua vida. Conseguir alcançar objetivos na ordem econômica e financeira. O problema é transformar isso numa teologia da troca, teologia da prosperidade, onde você semeia muito para colher muito. Embora esse seja um princípio bíblico, isso é distorcido e faz com que as pessoas então deem muito, até às vezes o que não tem. Eu já atendi pessoas assim, dão o que não tem na expectativa de receber grandes quantias. Essa é a chamada teologia da prosperidade, que alcança mais as comunidades novas. Vamos ficar atentos a isso, porque isso não provém de Deus. O que acontece de verdade é que neste mundo teremos lutas e dificuldades, mas o fato de sermos amparados, fortalecidos, consolados pelo Espírito, faz com que tenhamos bom ânimo e vençamos os desafios desse mundo tenebroso, apesar das suas adversidades. Lembre que uma boa árvore produz bons frutos a tempo e fora de tempo. Pelos frutos seremos conhecidos, e aqueles que não derem bons frutos serão cortados e lançados no fogo. Por isso, não adianta dizer Senhor, Senhor, como está lá em Mateus capítulo 24, em Tessalonicenses, no Apocalipse, ou orar em público, ou mostrar certo abatimento por causa de jejum, cantar bonito na igreja, pregar bonito, ou realizar outras coisas aparentemente espirituais e realizar tarefas da igreja, seja ela qual for, o que vai definir e tornar evidente se alguém está realmente em Cristo são os frutos gerados por uma nova pessoa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É preciso gerar fruto digno de arrependimento, de mudança de vida. No grego, metanoia, mudança de mente, mudança de compreensão da vida, mudança de atitude, manifestando assim a graça e a misericórdia de Deus ao mundo. Muitos que expulsaram demônios e fizeram milagres e profetizaram em nome do Senhor serão considerados homens de iniquidade, e o rei dirá explicitamente que nunca os conheceu. Serão considerados como joio e apartados do trigo no dia do juízo final. Dessa forma, o discipulado, o cristianismo, nos leva a ouvir e praticar as palavras de Jesus. Assim como somos comparados a homens prudentes que construíram a casa na rocha, que é Cristo, e quando as chuvas e tempestades e lutas desta vida se apresentam, nossas vidas não serão derrubadas se nós ouvirmos e obedecermos à palavra do Senhor. Mas aquele que ouve e não pratica é chamado de insensato, pois construiu um belo castelo de areia. Quando vem a chuva e o vento, a casa cai. Ou seja, o castelo de areia não resiste à subida da maré. A casa do insensato caiu, desabou e virou ruína, porque, tendo ouvido a palavra, não obedeceu. As pessoas ficavam maravilhadas. Final do texto, do capítulo. Elas ficavam maravilhadas com Jesus, porque ele ensinava não como os outros. Ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, que conheciam a letra, mas nada sabiam do Espírito e da vida. Os seguidores de Jesus devem permanecer como testemunhas, não julgando a ninguém, vivendo na busca da santidade, vivendo na busca da obediência ao Senhor e frutificando para a glória de Deus Pai. O meu desejo para cada amigo e amiga, para cada irmã e irmão, é que todos nós construamos a nossa casa na rocha, que é a obediência à palavra de Cristo Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a inspiração do Espírito Santo seja sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa comunidade local. E se você não tem uma, você pode ter agora na volta, quando as atividades da sociedade se regularizarem pelo menos um pouco. Você pode ter uma e procure aquela com a qual você se identifica. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a inspiração e o poder do Espírito Santo nos faça erguer a nossa casa na rocha, hoje e eternamente. Amém.